pra me amar como eu te amei. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Como eu te amei. Como eu te amei.